Como uma chama que ainda queima o meu olhar. Foi tiro certo, uma flecha pra me envenenar. Entrou em minhas veias, foi parar no coração.